Conectando você 95,3 FM para toda Sancavaice região. Sim, para todo mundo através do site www.radio.ufscar.br. Presente também aí nas rádios parceiras, Rádio Fora do Eixo, Rádio Software Livre, Rádio do Rasgada Coletivo e Rádio BTK. O que temos agora, você sabe o número da edição desse programa? 171? 170, irmão. Errei por um, cara. Errou por um aqui, mas 170, número redondo, edição histórica, mais uma vez, Independência ou Marte, invadindo as ondas radiofônicas, abduzindo seres humanos aí com o melhor da cultura musical independente. E hoje, em caráter ainda mais do que especial, já vamos adiantar um pouco, já vamos contar. Vamos revelar. Estamos aqui na cozinha do senhor Manuel Vilas Boas, no centro da histórica cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Uma imersão absurda que a gente está passando aqui essa semana. Então, aproveitando os últimos momentos juntos aqui, já que Felipe vai engatilhar diversas outras imersões Brasil afora, a gente está fazendo a gravação do programa aqui, aproveitando o calor do momento. Tá calor mesmo, né? Tá bem quentinho de noite. Então, clima agradável, né? A gente, na verdade, a última gravação que fizemos juntos, estávamos em São Carlos, eu e Jovem, né? Mas na Zen Storm. Na intimidade da, né? Gravando da em sede. Casa, lá na sede do Massa Coletiva. Na ocasião, aí contamos para todos os ouvintes que estávamos preparando várias andanças, e agora a gente se encontra aqui na estrada. Agora a gente tá andando. Vamos falar pro pessoal, dar um oizinho, só pra não parecer que é mentira, né? Vamos falar, tô na Zen Storm de novo. Vamos desmistificar. E aí, galera? Oi, eu sou o Alan do Coletivo Difusão. Tá lá. Beleza. Daqui a pouco cada um conversa com mais calma aí ao longo do programa. A gente vai falar sobre a SEDA, Semana do Audiovisual, que aconteceu aqui, né, um evento que já tem há vários anos lá em Cuiabá, e esse ano se expandiu para várias cidades aí no Brasil inteiro, e foi a primeira edição roraimense da Semana do Audiovisual SEDA. É, muito bacana, né, acho que uma experiência que, na verdade, vem numa subida, vem numa escalada, né, desde Manaus, né, o Caio até se conectou com a gente na última semana, então a gente esteve por lá acompanhando o festival até o Tucupi. Depois aí subimos, né, por 14 horas de ônibus mais ao norte em direção a Boa Vista. Sobrevivemos aí a parada da Operação Sentinela da Polícia Federal. Nossa Senhora. E aí chegamos aqui, né, na verdade, para nós, para conhecer os trabalhos do Coletivo Canoa e, na verdade, acompanhar, né, uma semana bem intensa aí em torno do audiovisual roraimense. Diversas pessoas, experiências, filmes, produtos conhecidos. E, na verdade, um turbilhão de emoções, já que a gente está engatando aqui. Estamos na madrugada que antecede o início do Festival Tomahawk. E tudo isso vai estar embaralhado neste programa especial para vocês. Bom, e aí fazendo parte, então, né, dessas aventuras sonoras aqui em Boa Vista, a gente também vai ter um quadro especial, Brado Retumbante, gravado aqui com o Fábio Gomes, né, a cabeça pensante aí, o por trás do projeto Som do Norte, mesmo tendo sotaque do Sul. É um gaúcho que se mudar para Belém, né? Recentemente mudou para Belém. Aí para dar vazão a um sonho, não só pessoal, mas coletivo aí, que é o blog Som do Norte, reunindo e divulgando diversos artistas daqui. Então a gente vai mergulhar de verdade aí na cultura do norte do país. E trazer alguns sons gravados ao vivo também no Festival Tomahawk. Impressões de toda a galera aqui do Coletivo Canal Cultural, de todo mundo que vai participar aí do evento. Então fique ligado que tem muita coisa boa pela frente, diversidade da cultura brasileira aqui. Bom, quem quiser, a gente sempre divulga aí os meios virtuais para a galera sugerir pautas, ideias, participar, críticas, interagir, fazer qualquer parte coisa. Desse universo. independenciamarte@gmail.com. Fiquem à vontade aí para bombardear a nossa caixa de e-mail, twitter.com/indiormars aí, né? Rumo aos mil, se é que já não tá nos mil seguidores. myspace.com/indiormars também aí, acompanha as datas e outras novidades da discotecagem radiofônica. E aí também outras mídias virtuais, YouTube, Facebook dando pau e Orkut e tal. Bom, ainda esqueci de alguma coisa? Não, acho que a gente embaralhou, desmistificou, cumpriu o protocolo no fim Esse é o nosso clássico primeiro bloco. Acho que estamos prontos para uma primeira experiência sonora, né? Exatamente. Então o programa vai ter 2 horas de duração aí, como sempre. E agora já no começo, fazer uma bela imersão na semana do audiovisual aqui, a partir das oficinas que a gente realizou aqui de rádio, TV e outras interações multimídias. Bem-vindos às viagens em Boa Vista. Escute diferente. Independência ou morte! Faz a espada do Aragorn em faixa. Pois é. Você consegue, você tá conseguindo. Como se cosplay, ele vende Aragorn. É, como se cosplay, pode estar. Cara, quando tem uma coisa que quer muito que aconteça na bola, o negócio é fazer. É, meu jeito. Meu jeito de filme. Eu nunca fiz um filme direito. Pô, será que eu tenho que fazer isso? Foi que nem o Peter Jackson, com o Senhor dos Anéis. Ele leu da infância dele, com 15 anos ele disse. Não, ele queria fazer um filme. Aí o Peter quer fazer um filme. Ele disse que esperou anos e anos. Ninguém não teve coragem de feitar as pernas. Eu achei que faltava um lote pra lá, porque eu sou do Estado do Norte. É porque ele é adulto, o cabelo dele é grande. Tem que ser barroado. Só que eu não sou preso, eu não vou bem. Ainda usando essa coisa. Sente o chamado. O chamado aqui é pra ti. Nem isso. As flechinhas estão contando. É, eu falei, bora pra cá fazer essa convenção. É um grupo que deve estar aqui. Eu, por exemplo, em Marrocos. Estamos aqui na SEDA, Semana de Audiovisual. Somos acadêmicos jornalistas aqui na transmissão de Web Rádio, Web TV. E vamos conhecer os nossos companheiros aqui. Primeiro eu, né? Sou Leandro Luiz de Castro, acadêmico de jornalismo. Oi, eu sou Ivaí Menezes. A gente está no segundo dia da SEDA, da oficina de transmissão de Web Rádio, Web TV. Hoje a gente conheceu como operar uma mesa de áudio. Pois é. Oi, meu nome é Suíla. É, aqui no segundo dia da oficina de Web Rádio Web TV, nós estamos aprendendo um pouco sobre como operar a mesa de som, editar o áudio de alguns programas, tipo podcast, para poder rolar na internet. E eu estou achando bastante interessante, porque acredito que muitas das coisas que nós estamos aprendendo hoje, nós deveríamos ter aprendido em rádio 1 e 2, e nós não tivemos essa oportunidade. Oi galera, quem vos fala é Laura Veras, diretamente da cidade do Sol Rachante, Boa Vista. Meninos, são de parabéns, a oficina tá ótima, Rafael e Jovem. Quem não veio tá perdendo. Bom, eu sou o Lucas, acadêmico de jornalismo também, e a oficina tá bem bacana. Tirei muitas dúvidas que eu tinha desde sei lá quando, e é, né, isso. Meu nome é Linaldo, estamos participando aqui da SEDA, da primeira semana de semana audiovisual, e participando do curso de transmissão de rádio e TV para a web, e está interessante, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu sou Leon Dávila, sou o coautor da música, né, que está rolando no fundo, que você está escutando aí. E adorando participar da oficina, porque eu tô aprendendo muitas coisas que eu jamais, né, imaginava que fosse aprender, cara. Coisa muito interessante mesmo, foi além das minhas expectativas. Então, de parabéns, pessoal, que veio de fora e dessa oficina tão boa. Bom, é isso aí. Hoje mais um dia da oficina. Amanhã tem mais. Na verdade, hoje à noite também vamos experimentar a transmissão de fato ao vivo, ali na baladinha com duas bandas no Scout. Com duas bandas roraimenses, mas a discotecagem radiofônica Independência ou Marte. E também se ganhou um companheiro na discotecagem hoje aí, né, jovem? DJ Homero também estará presente nas picapes. Bom, tá bem divertido aqui. Valeu todo mundo aí pelas boas energias. Tá bem legal. Tem gente que não quer falar, mas... Mas é isso aí, esse aqui é na verdade um teste, um primeiro podcast aí pra gente registrar esse encontro e os aprendizados aqui na oficina. A gente vai fazer transmissão então da Noite Fora do Eixo e depois transmissão também do Festival Tomahawk no sábado e domingo. Espero que tô com todo mundo junto nesse espírito colaborativo aí. Vamos que vamos, é isso aí? Não, tchau, coletivo. E até a próxima, né? Alô, galera! Mas eu vou oferecer, tipo, veteria aqui. Fala assim, ó, lá em São Carlos, pra gente ter um estúdio, tá ligado? Pra ir. Boa noite. A gente vai fechar a programação da seda hoje. Esse é só o filme do Alex, mas a gente vai passar um curta bem curtinho mesmo, sem redundância, de 8 minutos, pessoal do Pará, do Curupira Antenado, chamado Chegue a Mim. Depois, muita oportunidade de assistir O Nascente das Sombras, filme do Alex. Só pra lembrar, amanhã tem o Festival Tomahawk. À noite, primeira noite vai vir um pessoal de Goiás, vai dar um choque. E mais 6 bandas locais. Domingo, Los Porongas, banda do Acre, Rock and Roll Amazonas de primeira qualidade. Mais 4 bandas de rock, o grupo GDR de rap, R$20 inteira, R$10 a meia. A gente vai estar com um flyer que quem tiver pode pagar minha entrada, mesmo não tendo carteirinha de estudante. Isso é amanhã lá no SESC do Centro. Não sei se tem algum aluno de jornalismo aqui, ou alguém que se interessa em comunicação, blog. Amanhã também vai ter um workshop sobre jornalismo cultural 2.0 com o Fábio Gomes. Está lá fora, estava conversando com o pessoal. Vai ser de graça, vai ser aqui no cinema do SESC, amanhã a partir das 8h30. Pode chegar aí e fazer as inscrições, tá certo? Então, agradecer a presença de vocês, agradecer ao Felipe por todo o apoio durante os eventos. E fosse o Felipe, show. Então vamos lá, começar os filmes aí. Obrigado, tá, gente? Leira! Leira! Independência ou morte! Bom, a gente está no meio da viagem aqui, Independência ou Morte número 170, Jovem Palerose, Felipe Silva. Aqui no meio do centro, né, da cidade de Boa Vista, gravando esse programa, aproveitando as últimas horas juntos, antes do Felipe fugir para Natal. Fugir pro Natal. Mas isso daí, vamos continuar aqui, né? A gente tá ouvindo alguns sons, ambientações, entrevistas e outras coisas que falam dessa imersão como um todo. E agora, na verdade, como parte orgânica dessa história toda, a gente tá com o pessoal do coletivo Difusão, né? O Alan e a Michelle e o Manuel Vilas Boas, quem recebeu a gente, quem fez o convite. Na verdade, quem, sei lá, de certa forma, meio capitaneou a missão aqui em Boa Vista, né? Começou a desbravar a selva da cultura independente aqui. Eu acho que é legal começar contando um pouco mesmo a história do coletivo Canal Cultural, do trabalho que vocês vêm realizando aqui. E assim, vamos começando a puxar vontade, o papo, tá fica à vontade. Tá em casa, Manuel. fica tranquilo aqui, viu? Beleza? Bem-vindo aos estúdios aqui do programa. Beleza, o estúdio que eu conheço um pouco, né? Então, eu ia até dizer que eu ia resumir, mas como o programa tem 2 horas, acho que vocês querem que eu fale pra cacete, né? E eu já falo muito. Então, cara, a gente aqui em Boa Vista é super carente de rotatividade das coisas. A gente fala que tem um ditado que fala que Boa Vista é uma pequena Nova York, tem gente de todo lugar do Brasil, muito gringo morando aqui, certo? Só que sem a grande diversidade de coisas. Acontecem várias coisas, E o bom é que você faz parte de todas elas, produzindo e agindo no meio disso tudo. Então é bem legal. Então, cara, a gente partiu, quando a Mr. Jungle estava começando a viajar, estava divulgando o seu trabalho, teve contato com o Fora do Eixo, ainda no princípio, se foi nos idos de 2006 para 2007, certo? A gente trouxe para cá a ideia de que sozinho não ia dar certo. Então a gente tinha que realmente fomentar a parada aqui. Não tinha quem fizesse. Então a gente se reuniu com algumas bandas e montou um coletivo no estilo da Volume, em Cuiabá, que era um coletivo de bandas que estaria organizando eventos na praça, certo? Já começou com o Tomahawk na praça, para formar público. E aí, dia 27 de novembro de 2007, oficialmente surgiu o site tomahawk.com, certo? E o bacana é que amanhã, no caso, 27 de novembro de 2010, data do terceiro Tomahawk, vai estar rolando 3 anos de coletivo oficialmente, certo? Então isso é histórico pra gente, saber que em 3 anos de coletivo, no ritmo mais, vamos dizer assim, mais morno e acalorado do norte, que você faz as coisas um pouco mais... Depois do almoço tem aquela cesta, tá? Você dorme um pouquinho, é mais tranquilo. Dizem que o nortista é um pouco preguiçoso porque tem tudo à mão aí. Isso é um pouco de mito. É histórico trazer o Coletivo Difusão pela primeira vez, certo? É aqui com a gente, o pessoal do Massa que tá aqui, tá sendo super massa. Eu vou ver essa piada sempre. O pessoal lá de Belém, do Movimento Curupira Antenado, com o Homero Flávio. Então, assim, isso resumindo um pouco a história desses 3 anos. Então, o Coletivo Tomahawk surgiu para fazer essas histórias com as bandas. Só que tem aquela velha história de panelinha e tal. O primeiro Festival Tomahawk em 2008 foi tenso. O Grito Rock em 2008 foi tão grande. Eu acho que nem se a gente fizer mais 3 ou 4 Grito Rock junto, vai dar. A gente fez a cobertura ao vivo do festival. A gente colocou resenha após cada show, fez entrevistas com o pessoal, terminava de tocar. A gente foi tocar no Calango, viu como é que era e fez muito parecido aqui, aberto, o público em média 4 mil pessoas por noite. Ou seja, a gente não sabia muito o que estava fazendo, mas deu certo. E aí, cara, foi pra frente. Os projetos do coletivo foram se adaptando, certo? E a gente começou a ver que o negócio tava ficando sério, que não era uma parada só de banda tocar, e ver que quem tava trabalhando não tava muito mais ligado na sua banda, e ver que o negócio, que a pegada era realmente a gestão da cultura do estado, já que o estado fomenta muito pouco, a não ser as festas tradicionais, tal, carnaval, as festas juninas, certo? Então a gente sente uma grande falta de quem está fazendo isso. Então o SESC, o SEBRAE ocupa esses espaços que os coletivos de cultura são os grandes agentes que vão executar o que a pequena verba que tem no SESC e no SEBRAE traz pra gente, se você for atrás. Então 2008 foi um ano de fazer evento, ver quem estava afim da parada. 2009 o coletivo começou a se estruturar, entrou no projeto cultural do SEBRAE. Certo, mudou o nome de Coletivo Tomahawk para Coletivo Canoa Cultural, depois de outras viagens, algumas pequenas imersões em festivais e no congresso do Fora do Eixo ano passado, certo? Então a gente mudou totalmente o foco, a gente segue uma linha muito do organograma do coletivo de Passo Cubo, do Goma e do Massa, certo? Na divisão de núcleos, mesmo que não funcione como eles, e tenta seguir a parada, certo? E nesse meio todo a gente começou a se conectar mais com o Norte, que eu acho que é uma falha que o Norte tem em estados. Os estados acabam tentando copiar muito o que rola fora, e não dá muita bola pro que tá acontecendo ao seu lado. Isso, graças a Deus, tá mudando. O Congresso do Norte foi legal, a gente teve em Belém reunido com praticamente todos os estados do Norte, a gente discutiu bastante, viu que tem muita coisa a se fazer, mas tem muita coisa sendo feita já, o negócio é só realmente, palavra do final do ano, sistematizar tudo isso e colocar na fita todo mundo que tá fazendo direito, certo? Se organizar, sintonizar todo mundo dos coletivos e dar muito mais apoio ao Palafita, que o Palafita tá um pouco tentando carregar sozinho, e o pessoal dos coletivos do Norte, falar do Canoa, tá ainda devendo para a regional. Então, em 2009, a gente conseguiu essa assessoria do Sebrae, a gente conseguiu pautar o Sebrae em muitas coisas. E, para quem não conhece a realidade, o Sebrae funciona como Secretaria de Cultura do Estado. Nós não temos Secretaria de Cultura. Era um departamento dentro da Secretaria de Educação, que foi rebaixado. Hoje é uma divisão que só faz assinar o que a educação manda. Não tem verba para nada. O município tem uma fundação de cultura e esporte, que também não tem verba para nada, certo? Então, os caras ficam maravilhados com o que está sendo feito, só verba que é bom, nada, né? Então a gente tenta fazer e está começando a se qualificar. O coletivo conseguiu o CNPJ em 2010, a gente fez um planejamento estratégico com uma consultoria de um dos caras muito conceituado no Brasil, que é o Romulo Avelar, de Belo Horizonte, pelo Sebrae. A gente vai estar realizando agora em dezembro o nosso segundo congresso interno para fazer todo o planejamento do ano e expor isso para todo mundo que é colaborador, para tentar trazer os caras mais para dentro. A ideia das bandas coletivas está muito mais clara na cabeça das bandas e na própria cabeça dos membros do coletivo. O núcleo, que era duro, virou durável. É histórico que, a partir de dezembro, o primeiro membro oficial do coletivo vai ser totalmente de dedicação exclusiva, que é o Pablo Felipe, certo? Ele já vai largar o emprego dele, já vai ficar 48 horas por dia conosco, que a gente quer crescer cada vez mais, a gente quer realmente quer conquistar o Brasil com a ajuda do Difusão, que é a nossa realidade. Então a gente quer fazer com que todo mundo venha pra cá, sabendo que eu já até pactuei lá com o Felipe, com o Capelé e com a Dani, que em 2020 o congresso fora do eixo vai ser em Boa Vista. Vai ser em Boa Vista e tal. Tomando uma cervejinha aqui na orla e comendo uma paçoquinha, certo? Então, e aí, cara, a gente tá no meio disso tudo. Tá no meio disso tudo. Se vocês falarem alguma coisa, acho que tem que parar um pouquinho, né? É, eu acho que é compartilhar um pouco o resto do pessoal essas impressões, assim, né? Você tá falando da região norte, de como vocês enxergam que precisam se fortalecer mais, se unir mais, tudo dessa maneira assim. E o pessoal do coletivo Difusão tem uma certa experiência, agora cada vez mais se integrando mais com todo mundo. E eu queria que vocês falassem um pouco da visão de vocês, a primeira imersão aqui em Boa Vista, a primeira vivência, assim, o que vocês já conheciam, o que vocês já trocavam de assim, já com o pessoal aqui do Canoa, e agora como que enxergam nessa perspectiva vindo pra Seda e pro Tomahawk e tal, pra essa grande vivência que tá todo mundo junto aqui. Bem, a questão da troca com Canoa, anteriormente ela não acontecia, né? É a primeira experiência que a gente tem que estar fazendo. E antes de falar da vivência, da experiência que a gente de imersão que a gente está tendo aqui em Boa Vista, seria legal a gente ressaltar o do Congresso Norte, lá em agosto, que foi 4 membros do coletivo Difusão pela primeira vez. Antes ia só um membro e tal, e aí só ele falava, só ele dava as caras, ficava uma coisa estranha assim. Aí quando foi pro Congresso Norte fomos 4, já no Congresso Nacional em outubro foram outros 2, assim. E aí foram. Isso foi impactando de forma bem diferente o trabalho do coletivo Difusão com relação ao circuito fora do eixo, né? A gente pode perceber, dentro dessa relação, que apesar de já ter um ano do que o Difusão foi agregado à rede, o Homero Flávio tá manifestando aí a sua insatisfação, né? com o nosso trabalho. Enfim, continuando. Apesar de a gente estar um ano, né, conectado à rede, a gente pode perceber que só de agosto de 2010 para cá que a gente vem fazendo realmente uma relação de troca, de fortalecimento das relações e, enfim, do agregando conhecimento à rede e se alimentando dela também. E com relação à Boa Vista, é uma experiência fantástica, porque desse tempo pra cá, de agosto pra cá, essa relação que o coletivo de fusão vem estabelecendo com outros coletivos no Brasil só fez salientar cada vez mais que nós estamos praticamente no mesmo compasso e todos no mesmo barco, né? Geralmente com as mesmas bandeiras, assim, cada um em seu estado, cada um na sua cidade. E isso fortalece bastante a nossa atuação tanto dentro da cidade como numa rede unida em todo o Brasil, buscando todos esses mesmos objetivos. A nossa experiência aqui em Boa Vista já está rendendo frutos, assim, né? A gente veio para dar uma oficina, agora montamos uma equipe de cobertura colaborativa dentro do Tomahawk, já com 15 pessoas, assim, é bem bacana. Eu tô até com inveja do Manuel, porque lá em Manaus, quando o festival até o Tucupi, eu tinha 4, assim. Sozinho, assim, praticamente. E aí com 15. Enfim, outra coisa que a gente vem conversando bastante essa semana é a possibilidade de uma caravana, assim, de fusão, canoa, o de fusão subindo ou canoa descendo, onde a gente vai levar diversos membros e produtos para fazer uma relação de troca mesmo direta, né? O Difusão tem um trabalho com moda, trabalho com audiovisual, tem a experiência com oficinas. A gente percebeu que o audiovisual em Roraima tem algumas deficiências da cena que a gente pode muito ajudar a superar na questão da formação e do fomento às janelas de exibição. E essa caravana, ela vem, na verdade, para estabelecer essa relação de troca, tanto de produtos quanto de conhecimento entre os atores dessa rede e, enfim, aprofundar ainda mais esse vínculo, né, entre os dois pontos. Quem sabe fechando já um microcircuito de circulação mesmo. Bom, daqui a pouco a gente volta trocando mais ideia. Vamos escutar alguns sons gravados ao vivo lá no Tomahawk, né, Festival Tomahawk, que aconteceu sábado e domingo, 27 e 28. Daqui a pouquinho a gente volta. Independência! Ou morte! Aí, acho que isso aí todo mundo conhece, tá no palco MP3. A gente divulgou pra caralho, acho que eu enchi o saco pra caralho pra escutar, mas acho que conhece. Outra vez. que eu passei, os momentos que eu lembrei, fazem parte de tudo que eu vivi. Não consigo te esquecer, se tudo faz lembrar você. Nada é certo para mim. Que eu lembrei, fazem parte de tudo que eu vivi. Não consigo te esquecer, se tudo faz lembrar você. Nada é certo para mim. Mal respiro, eu me movo lentamente. Mal suspiro, é você na minha frente. Da minha mente, lembranças do que não aconteceu. Fecha os olhos pra sair daqui. Fecha os olhos pra poder sumir daqui. Fecha os olhos pra sair daqui. Fecha os olhos pra poder sumir daqui. Eu te trago como um cigarro ou algo melhor. Talvez eu traga uma lembrança ou algo real. Existente no meu inexistente eu. Fecha os olhos pra sair daqui. Fecha os olhos pra poder sumir daqui. Fecha os olhos pra sair daqui. Fecha os olhos pra poder sumir daqui. Fecha os olhos pra sair daqui. Fecha os olhos pra poder sumir daqui. Fecha os olhos pra sair daqui. Fecha os olhos pra poder sumir daqui. Lá. Tá cansado, vovó? Valeu! E aí, galera, saideira? Cara, é a primeira vez que a Dia Rock tá participando do Tomahawk. É o segundo festival grande que a gente participa e o Tomahawk é o maior festival de todos que tem aqui. É um dos melhores festivais. Dá pra ver que tem bastante público, embora a entrada não seja gratuita e tal, mas o pessoal vem prestigiar a cultura, vem ver as bandas independentes e tal, valorizar o trabalho deles. Eu fiquei muito feliz saber que o coletivo chamou a gente pra tocar e tal. E a gente tá trabalhando com eles pra isso mesmo, pra ver as coisas darem certo, pra valorizar as bandas daqui, pra dar espaço pro pessoal que tá surgindo. Como foi com a Insert, a banda que abriu. Os meninos são bem novinhos, mas estão dando duro aí, estão trabalhando, estão correndo atrás. Eu acho que em qualquer estado, não só aqui, é difícil demais tu tentar ser músico mesmo, ganhar a vida com isso. Mas, tipo, como a gente tá fazendo, tá indo aos poucos. Não tem que ir com sede ao poste em nada mesmo, tem que começar devagar, engatinhando mesmo. A gente vai fazer um ano agora de banda e a gente já participou de muitos lugares assim pra tocar e tal. E eu acho que pra começo, pra um ano, a gente já ganhou bastante experiência. E que bom que a gente tá sabendo aplicar isso direito. A gente tá com música cada vez mais pra refletir mesmo. Reggae, o hardcore bom, e tal. Eu tô achando muito bacana esse festival aqui. O Tomahawk desse ano tá muito organizado, achei bem legal. Achei legal a parada das palestras, todo mundo da seda que veio, do Fora do Eixo e tal. Achei bem bacana. Ah, eu acho essencial a parada do coletivo, de bandas, né, pra ajudar. Acho essencial porque a maioria dos shows que a gente toca é com coletivo, né? Aí é a partir daí que a gente faz nosso público em show, sabe? Então acho que não seria nem certo falar que é de suma importância. Acho que é essencial, assim. Jura que te vi contente. Contente a caminhar com outro rapaz, mas eu confio e sei que isso é mentira. Mas por aqui mais vale destruir um sonho do que cuidar da sua própria vida. É tanta história, tantas confusões, que esquecemos nossos corações. E nosso amor que era lindo de se ver, pouco a pouco vai enfraquecer. Teu amor perfeito a sua maior ação. Nós devemos confiar e que não há caminho que alguém possa seguir tão sozinho. Por isso peço que me escute, por favor. Acredite na força desse amor. Vem comigo reviver os bons momentos. Não deixar nada se perder no tempo. Porque já tá muito mais do que provado que pra alcançar a paz no amor, primeiro passo é querer ser feliz. E o segundo é esquecer o que passou e se livrar de todas as intrigas, de todas as brigas e das armadilhas. E se ligar no que a vida nos diz, que toda hora é hora de ser feliz. Teu amor me fez acreditar em respeito e união, mas você esqueceu da sua maior missão. Nós devemos escutar a voz que vem do coração, pois é ela que nos guiará nesse mar de ilusão. Em respeito e esqueceu da sua maior missão. Nós devemos escutar a voz que vem do coração, pois é ela que nos guiará nesse mar de ilusão. Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Boa, rock and roll. Essa é a banda John Rock no palco do Festival Tomahawk 2010. Uma realização coletivo Canoa Cultural e Fora do Eixo. Apoio Sesc e Sebrae Roraima. A proposta do festival é muito interessante para as bandas locais que têm as suas composições e que precisam de um espaço para apresentar. E esse festival aqui, com parceria com grandes parceiros como o SESC, o Canoa, o Sebrae, o Circuito Fora do Eixo, então esses parceiros ajudam a alavancar qualquer uma banda que tiver próximo desse evento, que é o Tomahawk. Então ele é esplêndido, ele é o ideal para uma cidade como a nossa, que é tão carente do rock aqui no estado. É isso aí, a banda Ecuana, ela fala muito do que acontece na periferia da nossa cidade, do que acontece em todo o país, na verdade, né? Que a gente coloca os nossos líderes para governar o nosso estado, a nossa cidade, e os caras, ao invés de tentar alavancar a cidade, tentar progredir, eles fazem a destruir com a corrupção, com a pilantragem. Então a gente sempre toca muito nesse contexto, né? Da pobreza ficando cada vez mais pobre, o rico ficando mais rico. E aí quando vem com isso, jogar isso dentro do estilo musical, com a pegada pesada, às vezes uma pegada leve. A gente tem todo tipo de influência musical e faz gerar esse tipo de som que a gente faz. Um som bem novo e diferente. De abril, pra você que não viu, pra você que não abriu o jornal. 5 de abril, como o roteiro de um filme baseado em fato real. 5 de abril, pra você que não viu, pra você que não abriu o jornal. 5 de abril, como o roteiro de um filme baseado em fato real. Uma semana qualquer, no calendário não tem feriado. Hoje é 5 de abril de um certo ano 2000. A guerra é fria como no passado. O mendigo na rua e você, o mendigo na rua e você tá na sua. O mendigo sem nome, um objeto. E quem é que vai se importar? O mendigo tem fome. O mendigo tem fome, velho. E a fome não vai passar. O desocupado tava entediado e resolveu que ia se divertir. Tira onda com o mendigo só pra se distrair, se divertir. 5 de abril pra você que não viu, pra você que não abriu o jornal. 5 de abril como roteiro de um filme baseado em fato real. 5 de abril pra você que não viu, pra você que não abriu o jornal. 5 de abril como roteiro de um filme baseado em fato real. O mendigo ali parado. Olha o kit, olha o kit pra todo lado. O mendigo ali parado. E quem é que vai se importar? Se mais o mendigo morrer, se mais o mendigo morrer, se mais o mendigo morrer, quem é que vai se importar? 5 de abril, pra você que não viu, pra você que não abriu o jornal. 5 de abril como roteiro de um filme baseado em fato real. 5 de abril pra você que não viu, pra você que não abriu o jornal. 5 de abril como roteiro de um filme baseado em fato real. Ninguém é mais pobre que o mais pobre, e na sua dor, sua carne queima e cheira mal, mas sua alma queima muito mais. Sua carne vive perfurada, hoje o corpo sujo, feio, estendido na calçada. E você caminha livre pelas ruas, todas as mãos estão sujas, todas as mãos estão sujas, todas as mãos estão sujas. 5 de abril pra você que não viu, pra você que não abriu o jornal. 5 de abril como roteiro de um filme baseado em fato real. 5 de abril pra você que não viu, pra você que não abriu o jornal. 5 de abril como roteiro de um filme baseado em fato real. Baseado, baseado, baseado em fato real. Baseado, baseado, baseado em fato real. Baseado, baseado, baseado em fato real. Baseado em fato real. Baseado em fato real. Valeu, obrigado aí. E é isso aí, banda Iecuana, fechando o show da Iecuana, baseado em fato real. Isso! distante de tudo. De certo modo você é inatingível, mesmo em meu dirigível. Cheio de sonho, de um além pra ti. Cheio de sonho, de um além pra ti. Assim, né? O presente, o passado e o futuro do coletivo se juntando. veio o Pau Canoa, que foi uma coisa que trouxe não só o rock, né? Como eu disse, né? Foi bem mais leve assim a pegada das bandas. Veio banda como Capoeira, que não é tão rock assim, Mini Box Lunar, que é uma coisa mais folk. Vieram os artistas regionais aqui, tocaram, fizeram showzaço. Aí a gente mandou pro audiovisual uma coisa que nunca tinha feito, que foi a Seda. Chamou o Fábio Gomes para fazer o workshop. E agora chega aqui no Sesc do Centro, que é bem, é um lugar, o pessoal de Roraima, antológico. Aqui foi que surgiu o rock and roll, que vem desde o começo da década de 2000. Primeiro com rock and roll, mesmo os covers. E aqui foi onde surgiu, onde as bandas tiveram vontade de começar a fazer a produção autoral. Então, fechar essa série de eventos com a terceira edição do Tomahawk, considerado mesmo o maior festival de música independente aqui do estado, aqui no Sesc do Centro, é muito importante, porque isso foi o lugar onde começou só no cover e agora está tendo um festival com 100% de música autoral, de música independente. Eu saí da prisão, pra lá não vou voltar. Entrei lá por engano, só por tentar matar. Hoje alguém me disse que sabe me torturar. Idiota daqueles que ousaram me torturar. Eu não sou mais prisioneiro. Eu não sou mais prisioneiro. Ai, ai, ai. Roubei um caminhão pra tentar me esconder. Eu levo pro inferno quem tenta me deter. Eu não sou marginal, assim quer me ofender. Me chamo de Jack Whisky, mas eu nem sei porquê. Eu não sou mais prisioneiro. Eu não sou mais prisioneiro. Saí da prisão, pra lá não vou voltar. Entrei lá por engano, só por tentar matar. Hoje alguém me disse que sabe me procurar. Idiota daqueles que ousaram me torturar. Eu não sou mais prisioneiro. Eu não sou mais prisioneiro. Independência ou Marte! É isso aí, de volta, programa Independência ou Marte, edição de número 170, gravado aqui nos estúdios Manuel's Kitchen, no centro de Boa Vista, né? Experiência na estrada, circulando, trazendo impressões, vozes, sonoridades e acontecimentos do norte do país, mais precisamente a Semana do Audiovisual, a Seda Boa Vista, e o Festival Tomahawk, que chega em sua terceira edição, né, todos eles aqui estourando as caixas dos seus falantes de som. O que mais? Agora vamos dar continuidade ao papo, na verdade, nossa diretora. Hoje temos uma diretora no programa, Michelle Andrews. Ela não fala, mas coordena. Ela faz caras assim de séria, brava, ou da risada. Aprova, desaprova. Agora tá provando. Ela lembrou de mais algumas pautas que, né, deveriam ser ditas, mais precisamente sobre a programação da Seda. E aí o senhor Manuel Vilas Boas novamente entra com a gente contando o que rolou aqui na agenda, no panfleto, na programação da Semana do Audiovisual. Bem, então, a gente quis realizar a Seda com a cara e com a coragem mesmo, porque a gente sabe que a gente precisa... entregar mais, porque a gente já faz o lance do ponto de articulação há muito tempo, de uma forma totalmente informal. Depois do congresso a gente vai começar começou já com a Seda, a dar esse pontapé e formalizar isso. Então, cara, realizar as oficinas, as mesas redondas e as mostras foram super, super interessantes para trazer uns agentes do audiovisual importantes aqui em Roraima, certo? Para dialogar, os caras conhecerem um pouco da pegada do Fora do Eixo, saber que o coletivo Tomahawk, ou melhor, o coletivo Canoa Cultural, não é um coletivo de música, muito menos só de rock, certo? E que a gente realmente é um agitador cultural da cidade, da cena. E fazer essa ligação, de mostrar, jogar a bola para os caras seguram. Então, mostra com vídeos regionais, vídeos locais, foram mais de 30 curtas, certo? Houve a exibição do primeiro longa-metragem de Roraima, certo? O Remanescente das Sombras, do Alex Pisano, que é um cara super empolgado, super, super apaixonado pelo cinema, que tem toda a boa vontade de querer trampar num sistema muito mais organizado que o Fora 2 tem a oferecer, certo? As oficinas rolaram tão bem, e eu digo assim, a gente tem muito a aprender com difusão, muito mesmo, tá aprendendo muito, e é muito bacana saber que o pessoal de difusão tá gostando, e que os 3 dias previstos, as 12 horas de oficinas, pularam para 20. Está chegando já o nosso segundo congresso interno. Na verdade, é uma confraternização para mostrar o nosso planejamento de 2011, dia 18 e 19 de dezembro, ao Difusão. Se quiser comparecer, quiser colar, traga quem puder vir. A gente pode fazer uma parada de rachar gasolina. Posso, quem sabe, ir até lá de carro, trago uma galera de lá no carro. Tá vendo? A gente faz essa troca. E vocês entregam aqui o case de vocês, porque sendo bem sincero e sem querer ser falso humilde, vocês têm muito mais a entregar pra gente agora do que a gente pra vocês, certo? Talvez o nosso case de sucesso com o Sebrae eu possa mostrar pra vocês como é que funciona melhor. Sebrae é parceiraço, eu consegui ter acesso ao projeto de vocês aqui, certo? O Caio me falou também que o Sebrae em Manaus tá fazendo essa entrega muito bacana. Então, porra, Independência ou Marte, que é um programa que a gente usou como molde na web rádio do Canoa, que funcionou por 10 importantes e meros episódios, certo? Com o Moita, com o Paulo e com o Lucas e comigo. Então, galera, eu vou passar a bola aqui, que eu falo demais, para a Alan e para a Michele e para o jovem. Bom, acho que queria que vocês trouxessem as considerações finais aí da Seda e do que a gente viveu até aqui, e a gente já chama mais som pra rolar na sequência aí, músicas gravadas ao vivo no Tomahawk. Vou comentar um pouco do que o Manuel tava falando, essa questão da troca, ele é cheio de humildade, falando que a gente tem mais pra dar do que eles e tal, mas vamos ficar rasgando uma seda aqui, que na verdade... A gente tá aprendendo pra porra, assim. É uma troca muito bacana. Nas condições que eles trabalham, e assim, o que eles conseguem é muito, muito singular, assim. O Canoa, ele tem um diálogo e uma articulação muito bacana com a cidade, sendo uma referência, assim, acho que pra todos os segmentos, né? Uma coisa que a gente também tem buscado lá em Manaus. E com relação ao congresso interno de vocês, bacana o convite, assim. Vamos fazer o de tudo pra vir, mas a Michelle já não vem, que ela vai estar lá no Massa, em São Carlos, né? Dando prosseguimento ao bimestre de imersão Massa Coletivo Difusão, que tá, acho que desde novembro, deixa eu ver esses meninos, desde o início de novembro, né? Tá toda semana tendo contato aí com o pessoal do Massa. Com relação à Seda, sucesso absoluto, assim, bastante importante e impactante no cenário do audiovisual de Roraima. Que, tipo, não tem janela de exibição, não tem pra onde escoar a produção que tá surgindo. Fiquei muito surpreso de saber que acabaram de fazer um longa-metragem. O primeiro longa-metragem produzido em Roraima, mesmo com baixo custo, pouco recurso, ficou um resultado muito bacana. Merece circular mais aí, talvez a gente já leve pro Cine Clube de lá também. Os resultados das oficinas também bastante recompensadores. Essa cobertura do Tomahawk em conjunto foi massa. O material que o Omega conseguiu produzir também foi muito bacana. E acho que fora tudo isso, assim, da programação da própria Seda, essa... que a gente fechou aí com o Canoa, dessa caravana que a gente vai fechar agora pra janeiro. E também o bacana da Seda foi que resultou num F5 gigante na DF5, né? Deu uma atualizada bacana, a gente tá subindo aí em breve uma produção bastante volumosa, assim, do norte, coisas do Pará, daqui de Roraima, mais algumas coisas que estavam faltando de Manaus. A gente tá mandando a Michelle como agente pra lá em São Carlos levar todo o material pra subir de lá, que a nossa internet aqui no norte infelizmente não permite algumas coisas. E é isso aí. A Seda foi um sucesso e a gente espera que aconteça mais vezes. Perfeito, perfeito. Alguma coisa? Muito bom, né? Justo. Justo. Vamos rolar mais uns sons aí, mais coisas gravadas ao vivo então no Tomahawk. Daqui a pouco o programa continua mergulhando cada vez mais fundo aí, aqui em Boa Vista, Roraima. Sabe-se lá com Norte, quem, sabe-se lá Brasil. Da onde, Independência ou Marte. Escute diferente. Uou. Independência ou Marte! Essa daqui é a fita de mil grau. Pra quem nunca viu a fita de mil grau, chegou a hora de conhecer. Vamos lá, gangue do rap! Uou. Fica ligeiro, pois a fita é de mil grau, ó só. Fica ligeiro aqui, a fita é de mil grau, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil grau. É de mil grau, é de mil grau, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil grau, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil grau, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil grau. É de mil grau, é de mil grau, ó só. Moleque, se liga, que a fita é o seguinte. Malandro que é malandro não se entrega pra essa vida. Eu sei que é mais difícil do que a gente imaginava. Agora eu sei que era por isso que minha mãe sempre chorava. Ela temia um momento que agora eu tô vivendo. E só quem é pra saber o que eu tô sentindo. É muito ódio que transborda em tristeza. Qual será o ponto fraco dessa fraqueza? Nem sempre o que se deseja é o que se pode ter. A lição serviu pra mim e que sirva pra você. Até porque ninguém é mais do que ninguém. Mas vou fazer de tudo pra que um dia eu seja alguém. A maior parte da minha vida foi jogada aos emboléu. Aos 15 anos de idade eu conheci o mel. A folha da mutamba era constante, sempre tinha. Eu lá sabia do perigo que eu corria. Aos 16 eu cometi o meu primeiro delito. Deixa quieto, foi pessoal. CSE até que foi normal. Eu engordei 8 quilos em 2 meses. Depois então voltei pra lá várias vezes. O tempo foi passando, com ele eu fui crescendo. Eu me inteirei com os meus 18, aí vai vendo. Foi quando eu ganhei o meu primeiro 3-8. Agora ninguém mais mexe comigo. É eu e o meu ferro contra vários inimigos. Eu não podia relaxar, não posso dar bobeira. Tem vagal aí afora que tá querendo a minha cabeça. Mas deixa vir, mas vem de um por um. Lombrado como eu tô, eu enfrento qualquer um. Aconteça o que aconteça, eu tenho mais é que viver. A coisa que eu mais quero é ver minha filha crescer. Pra isso acontecer, o quê? Primeiramente eu tenho que sobreviver. Diz aí. Fica ligeiro, pois a fita é de mil grau, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil grau, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil grau. É de mil grau, é de mil grau, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil grau, ó só. Fica ligeiro aqui, a fita é de mil grau, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil grau. É de mil grau, é de mil grau, ó só. Fiz o que fiz e me arrependo, sim senhor. Naquele tempo eu não sabia o que era amor. A população me julgava um doente. Eu já não via mais nenhum parente. Mas consciente do momento eu resolvi mudar. Eu prometi por telefone pra minha mãe que eu ia parar. Eu não menti, tentei não consegui. 3 semanas longe dela eu não resisti. Recaí. A caída me pegou desprevenido. Mais uma vez lá vai eu novamente fudido. Com 21 anos de idade eu não sabia o que fazer. Os homens tão na cola e se pegar vão me prender. E agora, o que vai ser da minha Kailani? Deus me livre, ver minha filha passar fome. Eu peguei o meu brinquedo e fui fazer uma correria. Esperar sentado, eu não do podia, céu nada do caía céu, nada caía. Chegando lá no centro, eu meti uma farmácia. E na saída dei de cara com a polícia. Assalto a mão armada e maluco, já era. O meu castelo se desmoronou. Fui caguetado por um camelô. Presidiário detento, eu me tornei mais um na ilha. E agora, meu Deus, o que vai ser da minha filha? Quatro anos se passar, eu consegui meu alvará. Alguém aí tá afim de assumir o meu lugar. E graças a Deus eu tô fora do presídio. Foi por pouco que eu não cometi suicídio. É muita treta, tio, aí foi muita pressão. Ainda mais naqueles dias de rebelião. Dois dias de prisão. Pra quem tá fora acha pouco. Pra quem tá dentro se desmancha em sufoco. Essa que sistema é louco. Eu quero ouvir ficar ligeiro, pois a fita é de mil graus, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil graus, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil graus. É de mil graus, é de mil graus, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil graus, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil graus, ó só. Fica ligeiro, pois a fita é de mil graus. É de mil graus, é de mil graus, ó só. Pode crer, mano, essa é a fita de mil graus. Quem gostou, bate palma, faz barulho, não importa. É nóis, Stileno. GDR. Família Cuana, família GDR, é nóis. Coroi. A gente queria agradecer mais uma vez por estar aqui. Agradecer a vocês também. Essa é a nossa saideira. Consigo entender essas ideias vazias entrando na minha vida. CPI da corrupção, CPI da enganação. É quando vamos ficar nessa festa de destruição. Seja bem-vindo ao baile de máscara. Quando eu ligo a TV, eu não consigo entender essas ideias vazias entrando na minha vida. CPI da corrupção, CPI da enganação. É quando vamos ficar nessa festa de destruição. Seja bem-vindo ao baile de máscara. certo, então, no CP. Controlar seus passos é preciso para você ver acontecer. Foi com você que regras, olhar o que passou e não volta mais. Não volta mais. A situação certa que ontem te marcou e ficou pra trás. Tentei esquecer que tudo aquilo foi em vão. Sei que encontrei como disforçar solução. É difícil continuar assim. Olha a gente sem poder de... Oi. Saber como as... Não olhar pros lados e saber pra onde. Aprender com os erros. Ter em mente a hora de chegar e te partir. E como seguir regras. Olhar tudo passar. Nada vai voltar. Nada vai voltar. A palavra certa, estou correndo atrás pra continuar. Tentei esquecer que tudo aquilo foi em vão. Sei que encontrei com muito esforço a solução. É difícil continuar sem se perguntar. Olhando pra frente sem poder. Virá um sonho, tudo que acreditar. Não desista, nunca você pode alcançar. Viva os seus dias, problemas são reais. Parecem diferentes, mas no fundo são iguais. Tentei esquecer que tudo aquilo foi em vão. Desculpa, solução. Oi. É difícil continuar sem se perguntar. Olhando pra frente sem poder se questionar. Oh, oh, yeah. Vamos chamar quem agora, Bento? Chama o Batman! Dezoito anos na cara e eu aqui sentado vendo meu desenho animado sem pensar em estudar. Fui pro telhado pensando em voar. Mamãe, eu quero ser o Batman. Batman. Mamãe, eu quero ser o Batman. Batman. Mamãe, eu quero ser. minha mãe pensou que eu estava louco, só porque eu quis transar um pouco, sem pensar nas pular. Fui pro telhado pensando em voar. Quero ser o Batman, Batman, Batman, mama. Eu quero ouvir vocês. Mamãe, eu quero ser agora com vocês, Bate Filho! Que minha mãe falou, parte o meu coração. Mas ela não sabia que o vizinho era o vilão. Sem pensar nas consequências, fui pro telhado pensando em voar. Mamãe, eu quero ser o Batman, Batman, Batman. Mamãe, eu quero ser o Batman, Batman, Batman. Mamãe, eu quero ser. Lembrei da história do João e tenho muito medo de me esborrachar no chão. Sem pensar nas consequências, fui pro telhado pensando em voar. Mamãe, eu quero ser o Batman, Batman, Batman. Mamãe, eu quero ser o Batman, Batman, Batman. Mamãe, eu quero ser o Batman. Vocês! Batman, Batman. Valeu! Independência! Ou morte! Uma banda convidada, morando em São Paulo, mas originais de Rio Branco, no Acre. Como eles disseram, terra do Varadouro, que acontece semana que vem. Varadouro é um dos festivais também aí que faz parte de uma rede de festivais, não só de festivais, mas de coletivos de ação cultural, como o Circuito Fora do Eixo. Aqui quem representa e está realizando o festival aqui é o coletivo Canoa Cultural, terceiro ano consecutivo do Festival Tomahawk. E tem outros coletivos de outros lugares do país, como a gente que veio lá de São Carlos, do Massa Coletiva, o pessoal de Difusão lá de Manaus, e outras pessoas de outros coletivos representando aqui, como o pessoal do Curupira Antenado também. Isso aí, Festival Tomahawk. Mais uma salva de palmas para Los Porongas. Aí! Quando o barco balançar, você vai permanecer, eu fui. Quando a noite amanhecer, você vai me procurar, eu fujo. Não mudo o que não dá, meu muro é um lugar. Se quero logo me levanto e penso no que mais quero fazer. Se eu quero logo me levanto e canto porque sei que é pra valer. Mas quero fazer. Se eu caio logo me levanto e canto porque sei que é pra valer. Então, Independência Mate número 170, e como a gente está reforçando ao longo do programa todo, uma edição especial aí com as imersões aqui em Boa Vista. A gente já falou sobre a Seda, né, a Semana do Audiovisual, sobre o Festival Tomahawk, e hoje é o quadro Brado Retumbante especial, então, com mais um desses elementos aí que estão presentes aqui no festival, é o blog Som do Norte. Bom, é isso aí, então, tô aqui com o Fábio Gomes do meu lado, né? Ele que veio participar do Festival Tomahawk, né? Tanto ministrar um workshop quanto fazer cobertura, estar presente e tudo mais, já que ele é o cara aí que capitaneia esse blog, que na verdade não só um blog, né? Uma iniciativa que se espalha por outros campos, assim, mais focados na música nortista. E é legal que você é do Sul, né? De Porto Alegre, como todo mundo vai perceber pelo sotaque. Mas, antes de tudo, bem-vindo aí ao Independência ao Marte. E acho que é legal começar a contar aquela história que você deve estar um pouco cansado de contar, mas ouvintes novos, então tenta contar aí da maneira como você acha mais interessante um pouco dessa missão que tem um pouco mais de um ano e meio por aí, né? Bom, jovem e ouvintes, quero primeiro cumprimentar a todos, agradecer pelo convite de estar participando do Independência ou Marte. E realmente, eu posso dizer assim que quando eu estava me preparando para colocar no ar o blog Som do Norte, eu pensei assim, fiquei uns dois dias pensando, eu vou aguentar responder o resto da vida por que que alguém do Sul resolveu fazer o blog Som do Norte? Eu tenho essa escritura psicológica? Pensei, tenho. De concluir que eu tenho. Então, beleza, vamos lá. O blog Som do Norte, ele é fruto direto de uma cobertura de festival que eu fui convidado a fazer em 2008, que foi no Varadouro, em Rio Branco. Eu tomei contato, então, com a cena nortista, com a cena independente, de um modo geral, porque tinha bandas de todas as regiões do Brasil, também do Peru e da Bolívia. Mas o que impressionou mais pelo, digamos, conjunto da obra foram as bandas do Norte, pela qualidade e pela total desinformação que eu tinha até então dessas bandas. Tinha lá Los Porongas, do Acre, Cabo Criolo, do Amazonas, La Pupunha, do Pará, várias bandas, outras bandas do Acre, porque o Los Porongas já não morava lá na época, né? E tal. E então fiquei em contato com essas bandas, o pessoal do Sistema Aldeia, que é a rádio pública de Rio Branco, me passou um DVD de áudio com cerca de 80 CDs para eu colocar aquilo na internet. Só que eu tinha um site voltado para MPB, então não caberia. Fiquei pensando assim, como é que eu poderia fazer isso, né? E ao mesmo tempo, conforme os contatos com essas bandas iam acontecendo, fui me dando conta de que realmente eu estava tendo acesso a informações daquelas bandas por estar em contato com elas. Mas eu não via aquilo em outros meios de comunicação ou mesmo na própria internet, fora sites das próprias bandas, dos coletivos e tal. Eu achei assim que era uma coisa necessária dar maior visibilidade para esse material, para esse universo mesmo, né? E eu tomei para mim essa missão. Legal, então dentro dessa missão aí que você está falando, né, acho que é mais ou menos um ano e meio do blog, diversas iniciativas, até concursos e tudo mais que vocês fazem aí para tanto para atrair público quanto para atrair as bandas, para ser um norte referencial mesmo aí dessa movimentação e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco como que você enxerga mesmo, assim, caindo mais pro campo estético, assim, da coisa toda. Lógico que o país é muito grande, a diversidade, a música brasileira sempre foi muito diversa e sempre vai ser, mas, assim, a partir do momento que você cria um site, que você começa a reagrupar as coisas e fazer uma relação de espaço-tempo e conteúdo das coisas e tal, eu queria que você comentasse um pouco nesse sentido artístico, assim, né? Como que você enxerga a região norte e o momento como que está acontecendo, desde a relação com o lance mais regional mesmo, ou a relação com, não sei, as influências exteriores, o que que é original de verdade, o que que é contemporâneo de verdade e tal. O Som do Norte hoje, ele tem o blog Som do Norte, tem o blog Música do Norte, que é a produção de álbuns inteiros, temos um MySpace, estamos criando um canal no YouTube que é para o concurso do Clipe do Ano, falou que a gente tem algumas promoções e tal. Ano passado a gente fez o Música do Ano, quem ganhou foi uma banda de Roraima, que é a Alt F4, e esse ano nós vamos promover a escolha do Clipe do Ano, porque eu acho que a produção audiovisual do Norte tá crescendo em quantidade e qualidade. Em relação, assim, à questão musical propriamente dita, eu digo assim, que o Norte, ele reúne todas as influências presentes nos outros campos, nas outras regiões do Brasil, né, tá, recebe as mesmas influências principalmente do Sudeste, né, que é a região que consegue difundir mais a sua musicalidade, a sua visão de mundo artístico, né, para as outras regiões, em função das grandes redes de comunicação que estão sediadas lá, né? E do exterior também, obviamente, né? E ao mesmo tempo, a região norte tem a sua especificidade regional, através, por exemplo, no Amazonas tem as todas de boi, no Pará tem o carimbó, tem o siriá, tem a lambada, que a lambada hoje ela está sendo revisitada por jovens compositores urbanos, compositores e cantores. Não é mais aquela lambada que a gente conheceu com o Beto Barbosa há 20 anos. o pessoal tá usando a lambada como uma linguagem, entendeu? É diferente dos grupos de carimbó tradicionais do interior, que são grupos que cultuam aquela tradição e não conseguiriam, de repente, sair e fazer outra coisa. Eles não abrem para outras influências. Não estou criticando, estou apenas constatando que é assim que acontece. E esse pessoal, principalmente de Belém, esses jovens como Felipe Cordeiro, Julian Sinimbu e Aila, eles estão recorrendo à lambada como uma linguagem. Eles estão reunindo outras influências, como o pop contemporâneo, surf music, rock, carimbó mesmo. Enfim, está sendo feita uma grande salada. Porque eu acho que ninguém tem preocupação muito com o purismo musical, a não ser assim, pesquisadores ou aqueles grupos mais tradicionais mesmo, né? Então eu acho que por muito tempo assim, foi difundido na música brasileira a produção do Sudeste. Muita gente ia para o Sudeste, tanto do Sul quanto do Nordeste, para colocar a sua musicalidade em evidência, né? Porque em função dos meios de comunicação. E a gente for pensar, fazer um panorama assim, pouca gente do Norte foi, ou quando foi, eles não deram uma cara nortista para sua produção. E eu acho que com uns 10 anos para cá, com a questão da internet, com a circulação das mídias livres, com toda essa possibilidade de criação e de difusão da criação que esses novos meios estão proporcionando, então pela primeira vez o Norte está chegando assim, os artistas estão apresentando a sua cara, estão apresentando a sua produção. Hoje é possível uma banda no interior do Acre gravar um seu CD, seu EP no estúdio caseiro, fazer até seu videoclipe com qualidade e difundir isso via internet para o Brasil, para o mundo todo, sem depender, sem precisar de repente se mudar para um outro lugar e tal. Legal. Aproveitando então, assim, desses universos e dessas vivências que você tem focado mesmo no trampo e pesquisa e vivência da música nortista, assim, queria que você falasse as impressões aqui mesmo, de Boa Vista, tanto antes de conhecer quanto agora, aterrissando e tendo as primeiras experiências mesmo aqui. O que você sentiu da música daqui, da cena daqui, o que tem de legal, o que dá para melhorar, o que, assim, fazer uma análise crítica mesmo nesse sentido, assim. Cara, eu já tinha... Os primeiros contatos com a música de Roraima são quando eu criei o blog Som do Norte. Antes eu não tinha muita referência mesmo e tal. Eu acho que aqui tem muito fortes, assim, a questão do independente, o pessoal do rock, né? Das várias vertentes de rock, tem uma produção bem diversa, bem intensa, bem interessante. Ao mesmo tempo, tem um pessoal de uma geração anterior, que a gente pode citar, por exemplo, Eliakim Rufino, Zeca Preto, Neuber Show, que são criadores do movimento Roraimeira, né? Que eles, digamos, representam uma esfera mais tradicional da música de Roraima. E eles têm uma produção constante, têm circulado, né, com essa produção. Então eu acho que talvez o que faltasse seria um diálogo entre essas gerações, né? A Euterpe, por exemplo, se bem que a Euterpe é da mesma geração do Independente, né, do pessoal do Coletivo Canoa. A Euterpe foi convidada a participar do Grito Rock em fevereiro. O Sérgio Barros e o Cláudio Lavor, que são dessa geração do Eliakim, também participaram. Então, eu desconheço ao longo do ano assim, outras colaborações que tenham acontecido. Entendo assim, acho que foi legal. Talvez o que tenha pecado nisso foi a falta de continuidade. Mas enfim, acho que é uma questão também de talvez de oportunidade, de diálogo. Acho que é uma questão que pode ser facilmente resolvida, né? Ao mesmo tempo que me impressiona muito assim. Acho que assim, falando da questão de estar aqui, acho que o que mudou assim foi o fato de ver as bandas tocando ao vivo. Porque o YouTube, cara, o YouTube não passa uma ideia do que é um show. Uma ideia real. O YouTube, ele te dá assim, é como se fosse a manchete de uma notícia, né? E aí o show é o desenvolvimento da reportagem. E o pessoal tem que estar tá investindo em fazer eventos, de procurar entre articulações dos diversos coletivos, tanto do norte quanto de outras regiões, fazer as bandas de Roraima circular mais. Mas já tem algumas bandas circulando, isso é legal. Mas acho que isso pode ser intensificado. Procurar trazer outras bandas para cá, né? E não só nos festivais, de repente procurar fazer com mais frequência noites fora do eixo e tal. Porque a cena ela não pode viver de momentos esporádicos. A cena precisa ter uma grade constante, assim, para se fortalecer e para todo mundo para desenvolver mesmo, né? Legal. Então, só para finalizar e amarrar a conversa aqui, queria que você indicasse quatro sons, né? Quatro bandas, pelo menos, do notícias aí, para casar com toda a conversa que a gente teve e coroar aqui o somdonorte.com.br. Selecta. Quatro, né? Pois é. Tudo bem, né? É, vou incorrer no desagrado de um monte de banda, mas enfim, né? Tu limitou a quatro. Aqui de Roraima, com certeza, cara, acho que é uma banda que... Dó Mapá, Mini Box Lunar. Acho que uma das coisas mais incríveis que aconteceu na música brasileira nos últimos anos, assim. Eles fazem um neotropicalismo amazônico, psicodélico e tal, mas qualquer tentativa de rotular não traduz, na verdade, o que é o som, só ouvindo e tal. Eles já, inclusive, participaram, né, do Independência ao Marte, então o teu ouvinte já está meio familiarizado com isso. E vamos citar uma... Temos que citar uma do Pará, porque o Pará é o estado mais musical, com a maior, assim, mais... Digamos... É um estado fundamental, assim, para a cena musical nortista. E, assim, tem tanta coisa, assim, que é difícil mencionar algo, mas... Eu vou citar o Felipe Cordeiro, que, assim, até metade do ano desse ano, ele era conhecido como um excelente compositor e instrumentista de MPB. A partir da metade do ano, ele passa a cantar. Ele está fazendo um projeto de releitura pop desses ritmos tradicionais amazônicos que a gente comentou, e também aberto para surf music, aberto para influências do rock. O projeto dele chama, o CD que ele vai gravar chama Kitsch Pop Cult. Uma coisa assim muito, muito peculiar, um som assim muito, muito bom de escutar, e assim, acho que ele traduz, ao mesmo tempo que eu comecei falando ele aqui, que acho que traduz o tradicional do norte, acho que o Felipe ele traduz essa contemporaneidade dessa mistura que está sendo feita no norte, apontando um caminho viável, acho que para o futuro. É isso. Legal, então quem quiser saber mais, somdonorte.com.br. Valeu aí a participação. E vamos mergulhar ainda mais fundo então aqui, Independência ao Marte, número 170, Escute Diferente. Thank you. meus encantos. Dizer que a pressa é inimiga da perfeição. Eu sou amigo da pressa, perfeição não me interessa. Não me interessa, não. O que é perfeito está morto. Eu quero o falho, o feio, o torto. Quero os pecados da alma e as imperfeições do corpo. A pressa é inimiga da perfeição, é amiga da mudança, irmã da revolução. Se a pressa é inimiga da perfeição, é amiga da mudança, irmã da revolução. Fechada não entra mosca, mas também não sai palavra. Quem cala consente, quem sente fala. O silêncio pode ser uma jaula. É preciso estar atento, é preciso ter cuidado. Uma coisa é ser silêncio, outra é ser silenciado. Lei do silêncio não faz sentido. O mundo sem palavras é quadrado. Boca fechada não faz meu tipo. O meu estilo é ser articulado. O meu estilo é ser articulado. O meu estilo é ser articulado. We'll be right back. farinha. Independência ou morte! Ai, ai. Cara, muito interessante essa experiência. Essa acústica é boa aqui, né? Manuel Kitchens Studio. A gente tem que tirar uma foto aqui pra pôr no post, velho. Total. Vamos pedir pra alguém que tá indo embora ali. Agora? De fora. Nossa, aqui, esse agora que perdeu. Esse é o Marte número 170, gravado nos incríveis Manuel's Kitchens Studio aqui no centro de Boa Vista. E, porra, fizemos, né, alguns programas já foram assim, né, pra quem se lembra, acompanha, programas de fragmentos sonoros, né, paisagens com... polifônicas mesmo, né? Várias vozes, várias situações, várias camadas, várias texturas, né? Nossas traduções radiofônicas de experiências de circulação que vamos tendo por aí. E esse foi o especial aqui, versão norte, né? Com, enfim, toda a galera de Boa Vista que participou, os parceiros de Manaus que estiveram conectados e até o nortista mais sulista do Brasil, que veio para dar um colorido também na edição com a gente, grande Fábio Gomes do Som do Norte. Legal, a gente escutou também impressões, sons gravados ao vivo lá no Festival Tomahawk. Bootlegs, né? Conversamos aí sobre a seda, né? Semana do Audiovisual que aconteceu aqui, sobre toda a movimentação e trabalho, né? De articulação e produção cultural do Canoa Cultural. Você tá quase atrasado pro avião, é isso? Cara, daqui a uma hora tem mais um voo aí na sequência. E a gente continua mandando fragmentos sonoros de todo o Brasil pra você. Pra você, ouvinte. Só por você. Nosso ouvinte. Some não, cara. Se não der pra falar, pelo menos a gente tenta trocar ideia pro telefone ou Skype, manda alguma coisa híbrido. Skype. Aí quando eu entrar na híbrida eu vou falar assim, pô, tá um pouco baixo. É que só pra manter o... Mas semana que vem tem mais, né? Com eu, sem eu, com nós, sem nós. É isso aí. O programa estará no ar. Para 2.org.br/independenciaomate, acesse, comente, sugestões, tudo mais. independenciaomate@gmail.com, myspace.com/indiormars. twitter.com/indiormars. Exatamente. Conecte-se conosco, venha fazer parte deste universo. Semana que vem tem mais. Tchau. Falou. Tchau. Independência, o Marcos!